Bom, pessoal, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui nesse domingo para a gente trazer mais um dia de palestra, mais um dia de conhecimento. Estamos aqui hoje com o nosso irmão Arthur Ferreira, tá, gente? Ele estuda a parte da linha espírita há mais de 30 anos, ele vem com a bagagem, com conhecimento, e ele vai trazer um pouquinho de tudo que ele aprendeu nesse decorrer dessa caminhada, né? Porque o Espiritismo ele foi muito importante, ele é muito importante para muitas pessoas, né? É uma expansão de consciência também muito importante, né? Então ele vai trazer isso tudo, né? Foi algumas semanas atrás a gente veio aqui com o Raghu, que ele trouxe experiência da parte indiana, né? Então o Arthur, ele vai falar um pouquinho dele, falar um pouquinho do conhecimento dele, como começou isso tudo, e deixa correndo aí, que a espiritualidade vai intuindo, né, amigão? Pode falar. Isso aí, pessoal. Realmente uma satisfação estarmos aqui, né, fraternalmente reunidos. Recebi com grande alegria o convite que nos foi feito pela direção da casa. Estamos aqui para, como já foi dito, né, trazermos a visão espírita. Eu, particularmente, como já foi dito, né, sou espírita desde que me conheço por gente. Meus pais eram espíritas. Tinha também uma série de livros dentro de casa, né? E aos 13 anos começamos a frequentar a Mocidade Espírita e desde lá não paramos, né? Alguns de vocês já devem saber, né, pelo histórico aí do YouTube e tudo mais, que nós temos 4 livros escritos, né? Um em coautoria com uma pessoa que inclusive foi convidada para estar aqui, mas em função da chuva não pôde estar. E estamos aí, né, no propósito de levar a doutrina espírita a quem se interessar. Lembrando que a doutrina espírita, ela não impõe nada a ninguém. Ela não é impositiva e ela nos diz o seguinte, que não importa se você é espírita ou não, desde que você, né, respeite, siga as leis do progresso, as leis, principalmente as leis morais, que a salvação, entre aspas, vem daí. Né? A salvação no sentido de que no sentido da evolução, do progresso espiritual. Então, o lema, como vocês bem sabem, é fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. No entanto, nós espíritas compreendemos que o espiritismo exerce um papel muito importante nesse processo de levar ao conhecimento de todos, indistintamente, aquilo que por vezes foi desviado, aquilo que por vezes foi deturpado ao longo do tempo. E isso é muito natural da gente compreender, uma vez que a natureza não dá passos. Sabemos que lá no passado, nós mesmos estávamos lá e ainda não tínhamos o progresso intelecto-moral necessário para entender certas verdades. Por isso que Jesus, há 2000 anos, não pôde dizer tudo, em função do atraso intelecto-moral da humanidade naquela época. Então ele se utilizou de parábolas, de figuras de linguagem, para alcançar o entendimento das pessoas naquela época. Passados 1857 anos, nós espíritas compreendemos que chega a terceira revelação. A primeira com Moisés, a segunda com Jesus e a terceira com Allan Kardec. Lembrando que quando nós dizemos Allan Kardec, não estamos fundamentando tudo isso na cabeça de um só. Porque como nós vamos demonstrar aqui para vocês, o próprio Allan Kardec diz que o trabalho dele não é individual, e sim é fruto de um trabalho coletivo. Então, ao contrário do que acontecera com Jesus e Moisés, nós temos agora um esforço coletivo de várias inteligências reunidas de modo a trazer essas revelações que se tivessem vindo antes, certamente não seriam compreendidas. Então, o planejamento de Deus é este. Ele nos traz essas revelações de tempos em tempos, não é a toda hora. Percebemos que de Moisés a Jesus tivemos um período longo de 2000 anos. De Jesus até Allan Kardec tivemos um período de quase 2000 anos. Então isso ocorre de tempos em tempos, uma vez que o progresso se dá muito vagarosamente. Vocês podem dizer, poxa, mas por que é tão devagar? É porque é assim que funciona. Nós somos imediatistas. Queremos que as coisas se processem, cheguem à perfeição no estalar de dedos. Mas o tempo de Deus é diferente. Nós sabemos que nós somos espíritos ainda de terceira ordem. 99, segundo o Espiritismo, não é segundo Arthur Azevedo, 99,999% dos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra são espíritos de terceira ordem. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então nós estamos no lugar certo, na escola certa. Se fosse diferente, né, nós teríamos, por exemplo, e não faz o menor sentido se fosse assim, você pegar uma criança e colocar num banco de faculdade. O que daria nisso? Uma total dissintonia, né, entre aquele aluno e a instituição na qual ele foi matriculado. Então nós estamos matriculados nesta casa, não é à toa. E estamos ainda, nos diz o Espiritismo, bastante distanciados da perfeição, que é o objetivo de todos nós enquanto espíritos. Nenhuma ovelha vai se desgarrar. No entanto, cada um tem o seu tempo. Isso vai depender do esforço que cada um de nós em vida para chegarmos a esse objetivo final do aprimoramento até chegarmos à situação de espírito puro. Isso que nos ensina o Espiritismo. Então, tudo que aqui nós iremos procurar explanar é com base nessa realidade que os Espíritos superiores nos trouxeram há não tão recuados assim anos. Né? Século XIX nos parece muito longe, mas não, está muito perto, muito mais perto do que nós imaginamos. Outro dia estávamos lembrando que boa parte dessa tecnologia que nós temos hoje em dia deriva lá do período da Revolução Industrial, só que obviamente se foi aperfeiçoando. Então, Allan Kardec continua sendo para nós espíritas um missionário de primeira grandeza, assistido por espíritos que comprovaram ser também de primeira grandeza. Como que nós sabemos isso? Pelo conteúdo das mensagens, de alta elevação, de alta moral, de alto conhecimento. Então, nós temos pela figura de Allan Kardec, né, um cuidado todo especial. Não confundir com qualquer tipo de idolatria. Né? Um espírita não vai ter uma estátua de Allan Kardec na sua casa para venerar, né? Nada disso. Né? Mas o reconhecimento de que ele realmente era um homem preparado para exercer a missão que Deus lhe confiou com a assistência de Jesus de Nazaré. É assim que nós entendemos, inclusive entendemos Jesus como sendo o próprio Espírito da Verdade. É, há indícios muito claros, né, que sejam o mesmo Espírito, porque nós temos mensagens idênticas. Uma assinada como Espírito da Verdade, outra assinada como Jesus. Né? E o Espírito da Verdade vinha de tempos em tempos, né, se comunicar com Allan Kardec, lhe dando instruções, passando mensagens que estão todas lá nas obras da codificação. Aliás, é bom que nós informemos que as obras de Kardec não são apenas 5, são 23 obras. Ah, então, essa é uma informação que pervaga por aí, que é errônea. Não existe Pentateuco Espírita, são 23 obras, incluindo a Revista Espírita, Viagem Espírita em 1862, O que é o Espiritismo, obras póstumas, é uma obra que veio depois dele, mas a gente pode considerar que tem muita coisa de Kardec ali, enfim, uma série de obras que nos deixou Allan Kardec, sempre aí amparado pela espiritualidade superior. Tá? Inclusive, nós retiramos, né, alguns trechos, porque fazemos questão de sermos assim, bem fiéis àquilo que Kardec, inclusive há mensagens aqui também, nos trouxe. Tá? Mensagem de outros espíritos também, que nós vamos lendo e comentando. Bem, na Revista Espírita, né, de 1863, no mês de setembro, consta o seguinte: quem fez a doutrina espírita? Foram, aí que responde Kardec, foram as palavras deles e não a minha imaginação. Nós sabemos, pessoal, que a imaginação é muito importante. Com a imaginação nós, né, rompemos várias barreiras, nós criamos uma série de coisas. O que seria de nós se não fosse a imaginação? No entanto, em certos terrenos, é preciso que a nossa imaginação seja um tanto contida, porque senão a gente não vai alcançar a verdade. Que a verdade, como nós vamos discutir hoje, abordar hoje, tem certos critérios para serem alcançadas, segundo o Espiritismo. Tá? Então, ele deixa bem claro que não foi a imaginação dele a criar a doutrina espírita. Foram os próprios atores do mundo invisível, as testemunhas oculares das coisas de além-túmulo que a ditaram. E ela só foi estabelecida sob a concordância da imensa maioria das revelações feitas em todos os lados e a milhares de pessoas que eu jamais vi. Então, o que nós temos aqui é o critério da concordância universal. A universalidade do ensino dos espíritos. Kardec chegou a se comunicar, por meio de carta, com centenas de centros mediúnicos mundo afora. Nós fizemos um levantamento, ele conseguiu se comunicar com indivíduos de todos os continentes do mundo. E foram a partir desses pontos e de pessoas que ele nunca tinha visto, que ele, as respostas que estão no Livro dos Espíritos chegavam. E pela comparação entre essas respostas, ele viu ali que havia a concordância. E através dessa concordância universal, ele incluiu essas respostas no Livro dos Espíritos. Então, não foi ele perguntando e ele respondendo. Foi ele perguntando aos espíritos, não só um, mas vários, e eles foram respondendo. A mesma coisa de vários pontos do mundo. Vejam que interessante, né? Esse é o critério da concordância, da universalidade dos ensinos dos espíritos. E ele diz o seguinte: em tudo isso não fiz senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos Espíritos, sem levar em conta, opiniões isoladas. Adotei do maior número, afastando toda ideia sistemática, individual, excêntrica no sentido de exótica, fora do comum, ou em contradição com os dados positivos da ciência. Então, Kardec estabelece não só aqui, mas em todas as obras da codificação, uma parceria com a ciência humana, sim. Que nós, espiritualistas, de maneira geral, tendemos a desprezar. Não! A ciência é nossa aliada. Aí vocês podem pensar assim: poxa, mas a ciência nem reconhece o espírito, como que ela pode ser a nossa aliada? Só que a ciência tem um escopo que lhe é próprio. A ciência trata das coisas da matéria, E o Espiritismo trata das coisas do Espírito. Então, nada melhor do que você aliar o conhecimento espiritual ao conhecimento humano. Então, não há um rompimento entre Espiritismo e ciência. Muito pelo contrário, elas se completam. Não há inimizade com a ciência. Porque Kardec dizia, se a ciência disser uma coisa e o Espiritismo outra, o que nós temos que fazer enquanto espíritas? Ficarmos com a ciência. E não com o que os espíritos disseram. É chocante? Pode ser para alguns. Mas para quem estuda o pensamento de Allan Kardec, isso é ponto pacífico. Então nós não temos que, segundo Allan Kardec, digladiarmos-nos com a ciência. Se a ciência não está aceitando um ponto ou outro, cabe a nós provar que ela também vai se modificar. Basta que provemos. E isso vem acontecendo, sim, lentamente. Temos vários acadêmicos nas universidades espíritas. Estive um encontro em Juiz de Fora com doutores, pós-doutores, mestres, todos espíritas. Eles não seriam espíritas se o seu espiritismo estivesse contradizendo as matérias que eles ensinam. Porque é o ganha-pão deles. Imagine eles defenderem alguma coisa que vai contrariar as matérias que eles ensinam. Ele perderia, isso perderia o ganha-pão? Seria uma grande contradição? Mas não é isso que nós estamos vendo. A ciência vem, pouco a pouco, verificando que os postulados do espiritismo estão cada dia mais se confirmando. Estudos são feitos em relação à reencarnação, estudos são feitos em relação à comunicabilidade dos espíritos. Está caminhando. Pode estar demorando um pouquinho. Nós queríamos que a ciência aceitasse tudo, mas não é assim que ela funciona. A ciência tem lá os seus métodos. Que para uma coisa ser aceita, tem que ter, né? Tem que estar em conformidade com seus ditames. A gente tem que entender esse lado. Ela não vai aceitar simplesmente porque o Arthur falou ou porque qualquer um falou. Falar é fácil. Escrever alguma coisa, facílimo. Eu coloco qualquer coisa no papel e acho que as pessoas têm que acreditar porque eu escrevi. Não, aquilo tem que ter um embasamento. E aí que a gente vai entrar nesse segundo ponto aqui do nosso material. Onde Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, veja que o Evangelho segundo o Espiritismo é tido apenas como o desenvolvimento da parte moral do Espiritismo, não. Vem nos trazer conhecimentos importantíssimos também, nessa área da razão também, não é só emoção, porque emoção sem razão ou razão sem emoção acabam criando aí certos problemas, como a gente vai ver aqui agora. Diz lá, né, no capítulo 19, item 6, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Então, este é mais um critério que o Espiritismo adota. Se é para ser aceito, tem que se utilizar do princípio da razão, do critério da razão. Tem que ser racional. Senão o Espiritismo não adianta, não irá aceitar. Levada ao excesso, essa fé cega produz o fanatismo. Quando a fé firma-se no erro, cedo ou tarde desmorona. E aí nos faz lembrar quem? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade compactua com o erro? A verdade compactua com o fanatismo? Não. Então é algo para todos nós refletirmos, independente da religião, da filosofia, da doutrina que cada um adote. O Espiritismo respeita todas, mas ela tem os seus postulados, que necessariamente vai confrontar com os postulados das outras. Porque se o Espiritismo existe, é porque ela é diferente das outras. O Espiritismo é diferente dos outros. E tem todo o direito de existir, assim como as religiões, as outras doutrinas, também têm o direito de existir. E iremos nos respeitar sempre. Porém, respeitar não quer dizer concordar. Nós podemos discordar mantendo tranquilamente, como nós estamos vendo aqui, todos os laços da fraternidade, da bem-querença que eu encontrei nessa casa no dia de hoje, pelos breves momentos que aqui estivemos. Muito bem recebido. Ninguém me olhou torto. Então isso é muito importante. Agora, vocês são uma casa universalista. Estão trazendo as mais variadas correntes, os mais variados pensamentos. Natural que nessa minha fala, ou em alguma outra que alguém venha aqui fazer, haja alguma discordância, mas isso não nos tornará inimigos. Desde que essa discordância esteja amparada em uma coisa efetivamente séria. Porque nós notamos que existe o pensamento, existe a opinião baseada em coisas sérias e outras que são tramadas. E aí é que a gente realmente não vai aceitar. Porque por vezes escondem interesses escusos. Em todas as religiões e filosofias nós teremos os bons propagadores e aqueles que deixam um pouco a desejar, estão visando outros interesses. Né? Infelizmente, isso faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Temos que entender que esse mundo está longe de ser essa maravilha que nós tanto desejamos que seja. E vai demorar um pouquinho. Agora, nós precisamos esperar o mundo melhorar para que nós melhoremos? Obviamente que não. Nós não precisamos esperar a Terra se tornar um mundo de provas e expiações para que nós mereçamos, amanhã ou depois, habitar um mundo em regeneração. Porque o progresso é individual. Ele é individual. Não é coletivo. Não precisa esperar os outros, nem eles por nós. Né? É como uma escola. Se você se dedica, você vai passar nas provas, vai passar de ano, antes é passar para outra série, e vai ser promovido a uma série mais adiantada. Aquele que não se esforçou vai ficar naquela mesma série, até aprender todo o conteúdo. Eu, como professor que sou, desde 18 anos, convivo todo ano com essa mesma história. Os alunos pedindo aquela notinha, aquele meio décimo para passar. Só que nas leis de Deus não tem jeitinho. Ela é matemática. Deus é amor, sim, mas ele é justiça. Ele não pode dar ao bom aluno, ou ao mau aluno, melhor dizendo, o mesmo destino que dá ao bom aluno. Porque o bom aluno se esforçou o ano inteiro. O mau aluno vai ficar estacionário, porque nós nunca evoluímos, nós não evoluímos. A lei de Deus, né, nos mostra isso, que só existe progresso. Agora, claro que nós podemos ficar estacionários, e é isso que nós não queremos. Queremos cada vez mais progredirmos para avançarmos cada vez mais. Então, Kardec aqui estabelece que, para se ser um verdadeiro espírita, se tenha que se privilegiar a fé raciocinada. Não se deve aí confundir fé raciocinada com frieza, com intolerância, com perseguição. Não, é apenas o uso da razão. Se Deus nos deu a razão, é para que ela seja utilizada, não é para guardar debaixo da cadeira, debaixo da cama, debaixo dos móveis. Porque inteligência e moral devam são, efetivamente, as duas asas, simbolicamente, do espírito. Um espírito que tenha progredido bastante em moral, ele vai ter que, em determinado momento, se esforçar para adquirir mais inteligência, e vice-versa. Se ele, não, se ele evoluiu muito em inteligência, vai ter um momento em que ele vai ter que progredir moralmente para que alcance essa perfeição ao qual me referi alguns minutos atrás. Isso é que nos ensinam os próprios espíritos, a Allan Kardec e a todos nós. Já na Revista Espírita de 1860, no mês de julho, temos lá: aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Então, até lá, pessoal, até nós chegarmos à perfeição, nós nos depararemos, sim, com os espíritos encarnados ou desencarnados que errarão. Porque, uma vez não seja perfeito, ele poderá ter, sobre determinados assuntos, alguma dúvida. Ele pode não ter aí a ideia exata. Ele pode errar. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Mas quando verdadeiramente bons, isto é, quando o espírito é verdadeiramente bom, o fazem de boa fé e concordam francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. Isto é, um espírito que progrediu em moral, mas que não sabe tudo, vai dizer: olha, o que eu estou falando é segundo a minha opinião. Então ele confessa a sua ignorância sobre aquele ponto. Agora, um espírito que não seja verdadeiramente bom, ele vai dizer isso aí, eles se obstinam naquilo que ele está dizendo. Ele tenta convencer os outros que aquilo é verdade, mesmo sabendo, não tendo certeza se aquilo é verdade. Né? Então, eles se obstinam nas mais absurdas ideias. Estamos aqui, neste momento, numa casa que trata com a mediunidade. E aprendemos com o Espiritismo que a mediunidade não é uma exclusividade do Espiritismo. Ela existia, inclusive, muito antes do Espiritismo. Ela se enraiza no organismo humano. É uma faculdade humana que qualquer um pode desenvolver. Todos nós somos mais ou menos médiums. Eu, por exemplo, não sou médium ostensivo. Uns, como a Sônia, outros como o Maico e tantos outros, têm essa mediunidade mais ostensiva. Então, isso aqui nos ajuda bastante em relação à análise que nós devamos fazer em relação a tudo que venha do mundo espiritual. E entendermos como que isso funciona, segundo os próprios espíritos. Continua aqui. É por isso que nos devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo espiritual, do mundo invisível, sem antes submeter ao controle da lógica. Chegamos aqui ao terceiro item. Primeiro falamos da ciência, depois falamos da razão, e agora estamos falando da lógica. Aliás, o quarto, porque nós falamos também do critério da concordância universal. Isto é, se muitos espíritos tidos como superiores dizem uma coisa e um diz completamente diferente, com quem que nós vamos ficar? Com a opinião de um só ou com a opinião da maioria? Então esse é outro critério utilizado por Allan Kardec. Vamos lá, vamos prosseguir. E daqui a pouco vocês vão ver como que isso se encaixa dentro da proposta, do tema que nos foi sugerido para o dia de hoje, né? Porque estamos realmente numa espécie de batalha entre o bem e o mal. No entanto, para o Espiritismo, o mal não existe como força por si só. O mal é a inexistência do bem em muitos de nós, em alguns de nós. E, como disse no início, todos os espíritos chegarão à perfeição um dia. Só que enquanto alguns não chegam à perfeição, eles se obstinam no mal. E isso faz com que nós, enquanto sociedade, né, global, acabamos sofrendo esse processo. Né? Que é essa luta entre o atraso e o progresso. Vemos por aí, vivemos numa cidade em que a gente anda, né, um pouquinho temeroso, uma vez o quê? Que o mal pode, a gente pode se deparar com o mal na próxima esquina. Então vejamos que ainda há uma prevalência do mal sobre o bem na Terra. Algo natural, como já dissemos, porque nós somos um mundo de provas e expiações, compostos de espíritos de terceira ordem, muitos ainda devotados ao mal. Nós, individualmente, podemos não ser devotados ao mal. Sabemos aqui que está todo mundo na busca. Isso já é um grande passo. Né? Só pelo fato de nós não estarmos nas ruas desejando o mal do nosso próximo, tirarmos a vida do nosso próximo, isso já é um grande passo. Agora, o que nos falta é continuarmos aí o nosso burilamento íntimo para que a gente avance cada vez mais e aí não precisemos mais frequentar esta escola com tantos problemas. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita, de janeiro de 1858, nos disse: somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Por que que eu, não só aqui, pessoal, esse estudo eu fiz outro dia, o mesmo estudo, lá na Ilha do Governador, no Centro Espírita, o Jefa, convidados que fomos pelo Lucas Berlanza, que lá é frequentador há muito tempo, autor de um dos, coautor junto comigo de um livro que publicamos recentemente. Porque se instituiu no movimento espírita, por pessoas não muito versadas na doutrina, a seguinte ideia, que para o espiritismo é errônea, que bastou ser espírito para o espírito ter o conhecimento universal. Ter a sabedoria, possuir a sabedoria universal. O Espiritismo nos diz que não. Espíritos, isto é, desencarnados, podem ser indivíduos, só que sem o corpo, que podem saber menos do que qualquer um de nós aqui. Porque eles ocupam diferentes estágios de evolução. Então, em muitos centros espíritas é assim: baixou o espírito, pronto, todo mundo de joelho aceitando o que o espírito fala. Não é isso que o espiritismo diz. A gente vai respeitar tranquilamente, né? Vamos respeitar, vamos confraternizar, ótimo. Isso não está em questão. O que está em questão é que, por vezes, não é sempre, aquilo pode se tornar um problema. Quando se aceita, sem qualquer critério, tudo que venha do mundo espiritual. É um alerta que o próprio Espiritismo nos diz, e é um alerta que nós fazemos para todas as casas espíritas. Pessoal, tenham critério, analisem o que está sendo dito. Porque senso crítico não pode ser misturado e não deve ser misturado a falta de caridade. Vejamos no mundo material. Quando se quer comprar uma casa, o que a gente vai fazer antes? A gente vai ver o estado da casa. Se é um imóvel novo e vai ser construído, o que a gente faz? A gente vê se a construtora está com boa saúde financeira. A gente não toma todos os cuidados com as coisas da matéria? Quando a gente matricula um filho na escola, e eu tenho três, a gente procura saber, aquela escola lá é boa? Ela tem um ensino forte? Os professores são bons? São professores experimentados? Ou a gente chega lá na primeira escola, no primeiro escola que aparece, matricula o filho lá? Bem, tem gente que faz isso, mas eu acho, até como professor, que não deveriam. Agora, se nós tomamos todos esses cuidados com as coisas mais comezinhas da matéria, comprar um sapato, todo mundo lá, na maioria das vezes vê esse sapato, ah, eu experimento o sapato. Aí, não, eu não gostei desse, ele é desconfortável, prefiro aquele. Por que a gente não pode adotar esse mesmo critério com as coisas espirituais? Será que a gente não está subvertendo as coisas? Porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente tende a fazer as coisas sem o menor critério, aceitando tudo que apareça. É isso que Kardec está nos dizendo. Então, independente, porque a mediunidade está dando a parte, não só no espiritualismo, como a gente entende, mas também está na igreja evangélica, está lá na igreja católica, principalmente em determinadas alas, né, que lidam mais, um pouco mais com isso. Né? Só que lá, na maioria das vezes, eles não têm esse critério. Então, por isso que, às vezes, né, aparecem tantas, andam aparecendo por aí ao longo da história, tantas Marias de Nazaré. Mas será que foi a Maria de Nazaré mesmo que apareceu? Ok, não se sabe. O que a gente vai analisar? O conteúdo da mensagem. Maria de Nazaré diria isso? Maria de Nazaré ficaria prevendo catástrofes que depois não ocorrem? Ou é um espírito mistificador? Ou é um espírito que se fez passar por Maria de Nazaré? Porque no Livro dos Médiuns, um livro que eu vejo é muito citado aqui, consta lá as mensagens apócrifas, onde Kardec analisa, e perceba que Kardec nunca foi acusado de anticaridoso, antifraterno, por analisar aquelas mensagens. Ele, por exemplo, analisa uma mensagem do espírito que ele já conhecia bem, que era o Vicente de Paulo. E comparou uma mensagem autêntica do Vicente de Paulo à outra mensagem. E verificou, não, esse espírito aqui não é quem ele diz ser. Ele cometeu algum pecado por conta disso? Só porque ele quis saber se o autor da mensagem era realmente Vicente de Paulo ou se era um impostor? Quem gostaria que alguém se apresentasse com um nome que não tem? Como se apresentasse como outra pessoa? Ninguém aqui gostaria. E provavelmente, se alguém se apresentasse com o nome de outra pessoa, é que bem intencionado não estaria. Não é mesmo? Alguma coisa ele está tramando. Então, os espíritos levianos, os espíritos que querem causar confusão, são pródigos em fazer isso. Eles adoram se fazer passar com nomes venerados para quê? Para serem facilmente aceitos. É isso que eles querem. Que nós aceitemos sem pestanejar tudo o que eles dizem. Porque isso lhes é interessante. É a carteirada que eles dão. Olha, você está falando com X, né? Você está falando com X, então aceite tudo o que eu tenho a dizer. Obrigado. Aceite tudo o que eu tenho a dizer, porque afinal de contas eu sou fulano de tal. Então você tem que aceitar. Então nós sabemos que isso tudo existe, pessoal. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, não é para deixar as pessoas com medo. Está lá no Livro dos Médiuns. Se não fosse importante, não estaria lá. Os espíritos superiores, não, Allan Kardec, você não precisa escrever sobre isso, você não precisa colocar isso. Mas isso existe. Então nós não podemos, em qualquer lugar, nos ajoelharmos perante os espíritos e não precisamos ficar com medo de estarmos sendo antifraternos, anticaridosos, em colocar em dúvida. Porque Kardec nos diz que os espíritos bons não se ofendem com uma análise, não se ofendem com a nossa dúvida. Muito pelo contrário. Agora, os maus, isso também está no Livro dos Médiuns, pelo contrário, eles se ofendem. Você está colocando em dúvida quem eu sou? Dizem eles, os espíritos que querem enganar. Eles se ofendem e já partem logo para esse discurso. Os espíritos bons não. Não, você está certo. Você está utilizando aquilo que Deus lhe deu muito bem, que é o raciocínio, a lógica, a razão. Se nós nos enganamos com os encarnados, por que não nos enganaríamos com os encarnados? Às vezes você estamos do lado de um grande criminoso no ônibus, nós não sabemos se ele está escrito aqui, se ele é criminoso ou não. Com os espíritos a dificuldade é ainda maior, porque nós não sequer o vemos, a não ser os médios videntes. Né? Esse sim possui esse recurso. Aí uns alegam assim, não, mas a energia não engana. Segundo o Espiritismo, isso não tem fundamentação. Nós há 30 anos, junto com o Espiritismo, temos estudado, eu não vou me aprofundar nisso, na questão de certos gurus. Vocês podem encontrar na internet líderes espirituais que, ao final de tudo, foram desmascarados. Todos, só vou fazer falar isso aqui, todos os adeptos desses gurus, inclusive alguns, levaram os seus adeptos até o suicídio, até a morte, né, até tirarem suas próprias vidas. Não vou falar a palavra porque não, o YouTube corta, né? Todos eles, quando entrevistados, enquanto estavam vivos, diziam, eu me sinto tão bem ao lado do fulano, a energia enganou. Nós, por quê? Porque nós somos facilmente sugestionáveis. É um recurso do nosso próprio organismo. É do cérebro, inclusive. O cérebro recebe determinadas impressões e processa de uma determinada maneira. Geralmente como arrepios, vontade de chorar. Aquilo pode ser autêntico? Pode. Aquilo, a pessoa que, com quem você está falando pode ser uma pessoa bacana, bem intencionada? Pode. Mas o mal intencionado poderá produzir os mesmos efeitos de emoção, mesmos efeitos de bem-estar, de sensações, boas sensações. Então aí é que entra a fé raciocinada. Porque a cega está predisposta a errar. Vamos aqui à questão 92 do que é o Espiritismo, outra obra muito importante. Entre os adeptos do Espiritismo, encontram-se entusiastas e exaltados, como em todas as coisas. Quer dizer, isso não é uma exclusividade do Espiritismo. Ele diz que está em todas as coisas. Vão ter os entusiastas e vão ter os exaltados. São esses, em geral, os entusiastas exaltados, os piores propagadores, porque desconfia-se de sua facilidade em tudo aceitar sem um profundo exame. Olha lá. Corroborando aquilo que nós tínhamos trazido. Né? Que a pessoa que aceita com muita facilidade, ele acaba tendo essa posição mental de um grande entusiasmo. Ele chega a se exaltar perante alguma religião, perante algum líder, perante algum médium, perante algum divulgador, e passa a defendê-lo com unhas e dentes. Só que Kardec nos diz o seguinte, que esses são os piores propagadores, porque desconfia-se de sua facilidade em tudo aceitar sem um profundo exame. Então o que Kardec está dizendo aqui? Que a gente só pode aceitar as coisas com um profundo exame. O espírita esclarecido evita o entusiasmo que pode cegar. Olha a fé cega aí. Observa tudo friamente e com calma. É esse o meio de não ser preso ou presa das ilusões, nem dos mistificadores, que acabamos de citar. tanto em desencarnados quanto os encarnados. Porque quem estava lá pode ter vindo para cá. Os pseudo-sábios da erraticidade reencarnam. Os mistificadores reencarnam. Então a gente tem que estar alerta. Não é também se premunir contra tudo e todos, ter medo de todos. Não. Eu sou partidário do seguinte lema: todo mundo é inocente até que se prove ao contrário. A gente não pode fazer um pré-conceito. Não. Todo mundo aqui é honesto, desde que prove ao contrário. Que se prove ao contrário. Não vou colocar a honestidade da pessoa do nada. Ela vai ter que me mostrar que não ser honesta. E não ao contrário. Todo mundo que é desonesto até que me prove o contrário. Não, é errado. Então existe um meio termo nessa história, existe um equilíbrio. Para a gente também não ficar vendo chifre em cabeça de cavalo, como se diz no popular. Eu só vou começar a desconfiar quando os sinais aconteçam, tanto por parte de encarnados quanto dos desencarnados. É? E aí continua dizendo, a parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, considerar a integridade do caráter daqueles com quem se lida. Então ele faz aqui uma observação em relação aos novatos na doutrina, aqueles que não têm muita experiência, ainda não estudaram com profundidade o Espiritismo. O que é muito natural. Em toda a ciência que nós estudamos, aquelas da escola, por exemplo, né, nós vamos ter só mais familiaridade com aquilo na medida que nós fomos estudando, nós fomos conhecendo aquela ciência. Com o Espiritismo é a mesma coisa. Embora ninguém seja mestre em Espiritismo, porque é uma doutrina muito ampla, existem os indivíduos mais experimentados, assim como os novatos, os que ainda estão dando os primeiros passos. Eu, particularmente, tive excelentes professores. Devo isso a eles. Eles faziam o que eles fizeram por mim, eu quero fazer pelos outros também. Eu quero transmitir aos outros o que eu aprendi com eles. E assim se estabelece uma fraternidade, né? Uma solidariedade universal. Alguém me passa um conhecimento e eu lhe transmito, continuo transmitindo aquele conhecimento. É. E aí, pessoal, como é que fica essa questão novamente da luta do bem contra o mal? Nós espíritas, como eu disse lá no início, reconhecemos o Espiritismo como terceira revelação de Deus para a humanidade. E é claro que existem aqueles que vão se incomodar com isso, tanto entre os encarnados quanto os desencarnados. Kardec teve uma série de dificuldades. Aquela cena do filme lá, que apedreja a casa dele, não aconteceu, tá? Aquilo ali foi uma dramatização, né, cinematográfica. Mas ele recebia ataques, né? O Espiritismo recebia ataques e ele respondia aos ataques. Ele dizia o seguinte, olha, quando os ataques são contra a minha pessoa, eu não respondo. Mas quando é em relação ao Espiritismo, eu faço questão de responder. E travava pelos jornais grandes debates. Então ele não era contra os debates. Porque ele queria dizer, olha, é isso que o Espiritismo diz. Vocês não têm obrigação de aceitar, mas também não vão deturpar aquilo, não vão deturpar o Espiritismo, porque o Espiritismo não diz o que vocês dizem que ele diz. O Espiritismo diz isso. O que vocês estão dizendo aí não é Espiritismo. Então ele fazia questão disso, mas com muita parcimônia, com muita diplomacia, com muita educação, sem sombra de dúvida. Era um verdadeiro cavalheiro, Allan Kardec. É, mas não se furtava à defesa daquilo que ele acreditava. Isso é muito natural. Não se trata de travar nenhuma guerra santa. Todos têm o direito de pensar como queiram. É, agora, é natural que ocorram diferenças de opiniões. Né? E aí, um bom debate, um debate sadio, vai ajudar a debelar essas dúvidas. Pode ser que os de lá se convençam, venham se tornar espíritas ou fiquem por lá mesmo. Isso não muda em nada. É, como já dissemos, não é porque o indivíduo é espírita que ele vai alcançar aí a salvação pelo simples fato de ser espírita. Não, porque o espiritismo propugna pela tal da reforma íntima, como o pessoal diz. Pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela evolução do indivíduo moralmente. Mas como que se dá isso? É apenas de boca para fora? Isso se dá apenas, por exemplo, ouvindo pessoas falarem de espiritismo? Claro que o ensino é importante, como na escola. Vou fazer essa comparação novamente. Na escola, nós aprendemos a matéria. Mas é fora da escola que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, de nada adianta nós ouvirmos maravilhosas pregações em templos ou em centros espíritas ou terreiros de Umbanda, ou seja lá onde for, se isso não nos faz melhor ou melhores. Porque às vezes você tem confundido o conceito de espiritualidade com uma coisa meio fluida. Enquanto que essa tal reforma íntima tão propagada exige grandes sacrifícios. É o sacrifício, é o sacrificar o nosso orgulho, é o sacrificar a nossa vaidade, é sacrificar o nosso egoísmo, de não pensarmos em nós mesmos apenas. Claro, temos que pensar nos nossos interesses, mas desde que não sacrifique o interesse do nosso próximo. E ao contrário, como os grandes missionários que vieram à Terra, eles acabaram sim demonstrando sacrificar às vezes os próprios interesses em prol dos seus semelhantes. Qual de nós já chegou a esse objetivo, a esse nível de evolução? Avaliemos, só nós somos capazes de avaliar o quanto nós progredimos e o quanto nós não progredimos, não é o outro. Nós temos que fazer essa introspecção, esse exame crítico de cada um dos nossos atos, para ver se ali não está reinando as mais paixões. Porque o aprendizado nos dá maior responsabilidade, ele nos faz evoluir por si próprio. Quem está aqui nos assistindo não está evoluindo por nos assistir. Isso só vai se dar na medida que a pessoa incorpora os ensinamentos e os põe em prática. Aí sim você está sendo provado e provando para si mesmo que você efetivamente está se tornando uma pessoa melhor. E isso não se dá de uma hora para outra. Não tenhamos, pessoal, é a maior mensagem que nós temos para dar na noite de hoje. Não pensemos que quando chegarmos ao mundo espiritual, nós vamos encontrar as maravilhas que andam nos prometendo, não. Pode ser, não estou dizendo que é, que nós encontremos ainda a necessidade, ainda muito imperiosa, de reencarnarmos muitas vezes. É muito mais possível que isso aconteça. Porque esse processo de burilamento, ele é lento, gradativo, não acontece de uma hora para outra. Nós ficamos penalizados com quem promete uma coisa dessa. Você está dando um salto ao fazer isso e aquilo? Será mesmo? Será que realmente nós nos despimos do orgulho e do egoísmo inteiramente? Da vaidade e tantas outras mais paixões que ainda nos fazem espíritos de terceira ordem? Será mesmo? Quais têm sido as nossas obras, efetivamente falando? O que nós fizemos até hoje para dizermos para nós mesmos que merecemos habitar um mundo muito melhor que o nosso? Como andam propalando por aí, Sírios, Arturos, Júpiter. Então não caiamos na ilusão. É preferível a gente, né, pegar leve do que termos uma decepção mais adiante, de que as coisas podem não estar tão boas quanto nós achamos que estejam. Mas isso tudo é um processo natural. A natureza não dá saltos. Muito dificilmente algum de nós, tomara Deus que esteja errado, vai alcançar um mundo feliz amanhã. Isso leva muito e muito tempo. E isso é natural. Quem é que planta uma semente de uma árvore hoje e chega amanhã e olha para a semente ali recém-plantada e diz: nossa, que árvore linda! Ninguém faz isso, porque sabe que isso demora, isso demanda tempo. Então nós temos que exigir sim de nós mesmos. Temos que fazer essa autoanálise, temos que procurar melhorar sim, mas sabendo que os resultados podem demorar. Porque nesta encarnação nós viemos para aprender em determinada área, tanto na parte moral ou na parte intelectual, às vezes reencarnamos só para desenvolver um aspecto. E vai ser necessária outra para desenvolver outro aspecto, vai ser necessária outra encarnação para desenvolver outro aspecto, e assim indo, assim vai, pouco a pouco, porque é assim que funciona. São poucos os espíritos que tiveram despertar tão grande que os fizeram efetivamente evoluir num salto, apenas em pouco tempo. Como aconteceu com Paulo de Tarso, de perseguidor que era dos cristãos e se tornou uma das figuras mais importantes do cristianismo nascente. Se nós pudermos, de certa maneira, seguir o exemplo do Paulo, ótimo. Mas às vezes não dá. Às vezes aquilo não está na gente ainda. Então exigimos sim de nós próprios, mas não termos falsas esperanças, não nutrirmos falsas esperanças que esse progresso vai se dar repentinamente. Não é o Arthur Azevedo que está dizendo, é o próprio ensino dos espíritos a Allan Kardec. Agora, retrogradarmos, isso nunca vai acontecer. No mínimo, permanecemos estacionários, como já dissemos. Né? E aí cada um vai no seu ritmo. Cada um realmente tem o seu ritmo. Eu não posso, né, obrigar os outros a acompanhar esse ritmo. Cada um tem o seu tempo. Né? Cada um tem... Isso vai depender do seu esforço, da vontade, uma série de fatores. Né? Então, pessoal, é basicamente isso. Tínhamos muito a falar. Claro que se fôssemos dizer tudo, ficaríamos aqui muito, muito mais tempo. O Espiritismo é uma doutrina muito completa, muito extensa. Temos vários indivíduos, né, que passam a vida inteira estudando e ainda dizem: eu ainda pouco sei. E realmente, né, isso acontece. Figuras como o já desencarnado Herculano Pires. Herculano Pires era jornalista, filósofo, estudou para a psicologia, deixou vários livros de grande profundidade, foi tido, né, como dizem, por Emmanuel, o metro que melhor mediu Kardec. E ele, no final da vida, ele dizia que ele era um estudante do Espiritismo. E a gente se depara, às vezes, com pessoas aí na internet ou em algum lugar, já achando que já sabe tudo de espiritualidade, do próprio Espiritismo. E não é assim. Para tudo demanda tempo e esforço. Ninguém sai novamente da escola, da primeira série para a faculdade direto. Então somos todos aprendizes. Uns mais experientes, porque às vezes são mais velhos, estudam há mais tempo, e uns vão aprendendo com os outros. Muito natural. O Espiritismo não se difere de nada das outras ciências. É considerado, inclusive, uma ciência, só que do Espírito. Então, não achemos, por outro lado, que já saibamos tudo, principalmente uma doutrina como essa, tão ampla, e que ela esteja superada Ao nosso ver, o Espiritismo continua sendo a terceira revelação. Se passou muito pouco tempo para que tivéssemos uma quarta revelação. Ah, mas as coisas evoluem. Sim, mas me digam alguma coisa racional, lógica, provada, que tenha superado o Espiritismo. Eu seria o primeiro a seguir. Mostrem-me alguma coisa melhor que o Espiritismo. Ah, mas você está sendo arrogante. Não. Estou falando por mim. O Arthur Azevedo. Até hoje, com respeito a tudo que me foi apresentado, nada me foi apresentado mais lógico, mais racional do que eu encontro nas obras de Allan Kardec. E algumas obras que vêm confirmar o que Kardec já nos disse. Não, quando a gente fala Kardec, é o trabalho coletivo, tá? Não estamos nos fiando só na cabeça dele. A primeira coisa que eu falei foi justamente isso. Kardec não é o autor de nada. Ele sequer acreditava em espíritos. Ele sequer era um homem religioso, era um homem de ciência, que inclusive adotou uma postura de ceticismo inicialmente. Vejam só. E essa postura que nós temos que ter, antes de abraçarmos qualquer coisa, qualquer ideia, a postura mais saudável, mais segura, é a do ceticismo, sim. Até que aquilo fique confirmado. Porque senão, pessoal, a nossa cabeça vai ficar assim. Vocês já imaginaram a quantidade de livros, a quantidade de religiões, a quantidade de autores que andam por aí falando sobre questões do Espírito? Se a gente fosse dar ouvidos a todos eles, nós estaríamos já malucos, porque cada um diz uma coisa. Algo que não acontece no Espiritismo. Os Espíritos superiores não se contradizem, porque eles já têm um conhecimento da verdade tal que aquilo para eles é definitivo. Não tem mais contestação. É igual a lei da gravidade. Alguém duvida que lei da gravidade exista? Procure pular aqui da janela para ver o que acontece. Alguém vai contestar a lei da gravidade? Agora, a mesma coisa do Espiritismo. O que nos ensina? Nos ensina as leis de Deus. Não as leis da matéria, porque isso pertence aos homens, mas as leis do Espírito. E essas são imutáveis. As leis de Deus são imutáveis. Elas não mudam conforme as nossas convicções. Se nós não a entendemos, é que ainda não temos o desenvolvimento necessário para entendê-las, para compreendê-las. Mas elas são imutáveis. Nós é que estamos ainda atrasados perante o conhecimento integral das leis de Deus, que são perfeitas. Então, para concluirmos, desejamos agradecer aí a presença de todos, a acolhida. Temos certeza que trouxemos aqui a nossa contribuição. Poderíamos falar de uma série de coisas. Mas trouxemos aquilo que o Espiritismo nos traz, uma parte dele, né? De diferente. Porque se o Espiritismo existe, é porque o que tínhamos antes não conseguiu, com respeito a tudo que veio antes, né? Não conseguiu explicar a contento e não conseguiu atingir as necessidades da humanidade. Então é natural, né? Que haja coisas que as religiões não abracem, que haja diferenças aqui e ali. É tudo um processo. É por isso que nós vemos, né, determinadas religiões e tudo mais cada vez mais se aproximando do Espiritismo. Já sabemos até que existem pastores, padres estudando, mesmo na moita, o Espiritismo, porque chegamos a um estágio que é preciso respostas. E o Espiritismo, estamos convictos, sem querer aqui dizer o meu é melhor que os outros. Não, porque simplesmente é um fato. O Espiritismo explica aquilo que nenhuma outra religião ou doutrina ou filosofia, por mais respeitável, explicou. De onde vemos? De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Então Kardec filtrou muita coisa que já existia antes, sim. Houve muita coisa interessante antes do Espiritismo, claro. Mas os Espíritos estabeleceram um filtro. Vamos separar o que é humano, o que é imaginação, o que é fantasia, e vamos colocar aqui o verdade, a verdade, o verdadeiro, o que não é ilusório, o que não é fruto da imaginação, o que não é mitológico. Porque as religiões se basearam na mitologia por milhares de anos. Por quê? Não havia ciência, não havia elementos as pessoas entenderem determinadas coisas. Hoje nós temos. Daqui a alguns milhares de anos, ou centenas e centenas de anos, talvez surja alguma coisa que dê esse impulso. Mas, por enquanto, o Espiritismo cumpre com o que ele se comprometeu a fazer. A falar a nós, Espíritos de terceira ordem. Aquilo que nós temos capacidade atualmente de compreender. Não achemos que possamos descobrir o sexo dos anjos, a natureza de Deus, são perguntas que ainda vai demorar muito para a gente responder, né? Porque nos falta ainda até os sentidos para entender, por exemplo, a natureza de Deus, todos os mistérios do universo. E ai daquele que acha que saiba todos os mistérios do universo. Agora, não é porque nós estamos distantes de conhecer tudo que a gente vai utilizar da imaginação para tentar saber o que nós ainda não podemos, não temos capacidade de compreender. Então a imaginação ela tem que ficar para a ficção científica, ela tem que ficar para o cinema, para a literatura, em relação às verdades espirituais. Temos que nos salvaguardar perante aquilo que já é certo, aquilo que já é comprovado, aquilo que tem um consenso universal por parte dos espíritos superiores. Quando eles quiserem revelar algo novo, isso vai ser também de forma coletiva. Não vai ser para o Michael, não vai ser para o Arthur, meu xará, os dois xarás, não vai ser para a Sônia, vai ser coletivo, vai ser para todo mundo. Que ninguém se pode pretestar dono da verdade. A não ser que um Jesus volte à Terra, ou um espírito do seu quilate, o que eu acho difícil. Nós já temos o Evangelho. Não precisamos de outros missionários para dizer, repetir aquilo que Jesus já disse. E o Espiritismo repete o que Jesus já disse, principalmente no que tange às leis morais, no livro Evangélico no Espiritismo, em todas as 23 obras de Allan Kardec. Então, mais uma vez, aí, agradecemos pela oportunidade que nos foi dada aqui nesta casa e que vocês prossigam ouvindo, aprendendo e estudando, porque o caminho é esse realmente. Muito obrigado. Perfeito. Perfeito toda a colocação. Engraçado que... Vou parar e começo outro, tá? Vai? Não, pode continuar, pode continuar. Não tem problema não. É... que eu gravei aqui uma palestra aqui, que ainda não foi pro ar ainda, falando boa parte disso tudo que você falou. Incrível. Entendeu? Boa parte disso tudo, do universalismo dos espíritos, né? Em você contestar as mensagens. Isso tudo foi falado numa palestra que eu gravei aqui, que ainda vai entrar pro ar ainda. Porque é aquilo, nunca vi, na parte até do vídeo que eu falei, eu nunca vi assim tanto canal de espiritualidade com incorporação de tudo que é tipo, e um espírito fala uma coisa, aí o mesmo espírito incorpora em outro canal e fala outra diferente, então tá uma banalidade incrível. Então assim, eu falei, gente, analise as mensagens, eu falei no vídeo, eu não sou dono da verdade, mas analisa antes de acreditar naquilo ali, entendeu? Então, é assim, e aí as pessoas que seguem aquele canal brigam com outro canal. Gente, a gente tem um Instagram, né? Então, assim, eu não entro lá no Instagram, porque lá tem meia dúzia lá, bem difícil lá, bem complicado, entendeu? Que gosta de casar baderna. Né, o Telegram, né? E fica defendendo um outro e fica esse tiroteio. E espiritualidade, gente, não é isso. A espiritualidade não é isso, sabe? Então, foi boa parte, assim, foi bem explicativo tudo que você falou, né? Porque é aquilo, por engraçado, eu vi o filme de Kardec ontem, né? Que tem no Netflix, e Kardec era cético, ele não acreditava. E ele se embasava no que ele via. Vamos ver se é isso aqui, esse espírito está falando isso? Vamos ver algum espírito que não tem nada a ver, nem conhece aquela pessoa. Vamos ver se está batendo. Batia. Então isso é verdade. Entendeu? Então, assim, é bem interessante. Eu só queria dar um exemplo. Dá só um minutinho, eu queria dar um exemplo. Quando você falou da universalidade da mensagem, sim, eu vou muito... eu, como passei minha vida toda estudando a Bíblia, eu tenho mais facilidade de trazer. Interessante que eu gosto muito de uma passagem que eu conto, que é do episódio de Josafá e Acabe. Foram 400 profetas de Acabe. Não diz que é do pai, diz que é de Acabe. 400 profetas de Acabe, que estavam à disposição do rei. Quer dizer, só um que falou diferente dos 400 profetas de Acabe. Por que eu estou trazendo isto? Porque muitas das vezes você pode ter uma mensagem repetida por muitos locais, e como os 400 profetas de Acabe, trazendo a mesma mensagem, dizendo para Acabe, entra na guerra que você vai vencer. Só um que disse assim, e é interessante que ele disse assim, eu vi o pai dizer assim, quem vai persuadir Acabe a entrar na guerra? Aí tem um que levanta o dedo e diz assim, eu vou. Aí ele faz com que os 400 profetas falem a mesma coisa. Eu estou trazendo isso, não criticando o que você está trazendo, sim, apenas para a gente ficar atento a essa questão, sim, de... Às vezes eu vou encontrar vários locais que vai trazer a mesma mensagem. Mas por que eu falo? Nós estamos vivendo uma época que o que eu sinto... Eu gosto de falar assim, que não é espírito que está falando comigo, é eu, Sônia, na minha avaliação. Eu sempre digo, na minha avaliação do que eu presto atenção. Nós estamos vivendo uma época em que a gente está vivendo isso, com vários locais trazendo a mesma mensagem. Está sendo necessário, sim, porque está se fazendo um filtro muito grande e que é necessário para os tempos vindouros. Está se fazendo esse filtro. E a gente tem que também estar atento numa questão que eu não vou trazer o contexto, mas eu já falei para você, porque tem situações que ocorrem que têm propósitos. Sim. E que muitas das vezes a gente não alcança o propósito do pai. E o propósito está além, é como me falavam a vida inteira no meu mundo evangélico, na igreja. Enxergue além do que os teus olhos conseguem ver. Você tem que ir além de. Você tem que transcender para enxergar o que está sendo realizado. Então, dentro dessa visão, eu converso muito com o pai para tentar enxergar além dele. Né? Aí eu vejo o momento que nós estamos vivendo, aí nós temos que estar muito atentos. É como eu falei, eu oro muito pedindo a direção ao pai. Muitas das vezes eu estou no meu silêncio aguardando Deus dar as direções que tem que ser dada, porque o pai usa e dá as direções. A gente sabe que ele dá o comando e vem os irmãos que dão a direção. Então, os irmãos vão dar as direções necessárias. E isso é muito importante, a gente ficar atento nesse sentido e confiar, principalmente confiar. Quando a gente recebe essas informações, a gente confiar no sentido assim, dentro do que você falou, questionando, avaliando e confiando nas direções que serão dadas. Tá? Não estou tirando, eu só estou complementando E é interessante que a própria Bíblia, tem muitas passagens na Bíblia que a gente tem que ficar atenta, que diz assim, e Deus endureceu o coração de fulano para fazer aquilo diferente do que foi dito. E Deus endureceu, e Deus falou de forma diferente. Aí a gente traz o contexto de Javé, né? Entra no estudo de Javé, mas eu não quero entrar nessa vertente. Eu quero entrar numa vertente diferente de questionar, porque como eles não entendiam o que estava sendo colocado naquela época, que havia muito espírito mistificadores, e eles não tinham essa compreensão. Então, tudo era Deus. Tudo passava... Deus fez, Deus mudou, Deus... E nem sempre era Deus. Se falava daquilo que não se conhecia. E a Bíblia está cheia desses exemplos. Eu só estou complementando o que você disse. A Bíblia está cheia desses exemplos. A gente lê... E eu até digo, quando você vai ler a Bíblia, você lê um versículo, você interpreta de uma forma. Lê aquele mesmo versículo diante de uma outra situação, interpreta de outra forma. E assim, você interpreta de formas diferentes. Por quê? Ela vai te dar essa condição de você fazer N interpretações. Para quê? Para que você tenha uma fé raciocinada. Tá, você vai interpretar de várias formas. Acredito que tenha sido até, como tem o livro de o Evangelho segundo o Espiritismo, como deve ter sido trabalhoso chegar àquelas análises, porque as interpretações são variadas. Tá, isso que eu queria falar, não sei se eu... Não, eu só quero colaborar em relação ao que você falou da relação do espiritismo com a ciência. E cada vez mais nós temos eventos do espiritismo junto com a medicina, né? Junto com a ciência em geral. O conselho, eu sou médica, sim, e o Conselho Regional de Medicina tem um grupo de trabalho de ciência e espiritualidade. No decorrer do ano passado, alguns eventos aconteceram. Teve evento na UERJ, teve congresso em São Paulo. Eu agora me inscrevi para um congresso em Juiz de Fora, vai ser em abril, Ciência, Saúde, Espiritualidade. Então, vários eventos acontecem e os órgãos de classe da área médica, o braço do conselho lá em Niterói também tem um grupo de estudo. Então, hoje, a espiritualidade e a ciência, e posso falar da medicina, que é por onde eu transito, realmente estão muito próximos, muito próximos. Várias pesquisas, vários estudos. Na semana passada, eu dei uma palestra aqui falando da oração. Estudos já que comprovam né, a ação no cérebro. Então, isso é realmente uma verdade. O meu professor de cirurgia geral, ele é um cirurgião oncológico com livros publicados, ele é do Lar do Frei Luiz, é o doutor Paulo César Frutuoso, você deve conhecer. Então, é um cirurgião famoso, e com livros publicados, praticante do espiritismo. Então, isso que você falou é real. Ciência e espiritismo hoje já estão muito próximos, juntos, não em todos os setores, mas está cada vez mais fortalecida essa relação. Sim. Deixa eu falar uma coisa aqui também, porque você estava falando, eu estou lendo de novo, e essa semana eu li umas 3 ou 4 vezes só o livro 3 das Cartas de Cristo, porque ele vem forte, as coisas que ele está falando ali, justamente ele falando que os apóstolos dele mudaram tudo que ele falou, né? Que, na verdade, eles não firmaram as coisas, eles não trouxeram o que ele disse, porque misturaram por causa do medo. Eles misturaram as coisas junto com o judaísmo, porque eles estavam com medo de acontecer a mesma coisa, com o tempo que eles foram se assumindo. E Cristo fala justamente isso, fala sobre o tempo todo sobre o Espiritismo. Lá atrás ele já falava, só que ele falava, não falava com essa certeza que está nas cartas agora, tá? E Paulo depois veio, as cartas de Paulo, ele fala de Espírito o tempo todo. Então, vamos dizer, eu acho que o primeiro a falar de Espírito depois de Jesus foi Paulo, né? Paulo veio falando que, tanto é que ele falava da disputa, que o ego, ele falava da carne, né? Ele fala da carne contra o Espírito, que na verdade hoje a gente sabe que não é a carne, é o ego que estava contra o Espírito, aquela luta diária. Então as pessoas têm que observar isso. Eu observo muitas mensagens, são muitos canais de... eu não assisto todos, tá? Mas o que eu observo é que muitas das vezes traz uma resposta de um outro canal respondendo aquilo que foi falado ali. Entendeu? Ele fala assim, caramba, isso aqui é uma resposta, é referência àquilo outro que eu vi. Então, é a outra pessoa que é analisada, não é a mesma. Então, logo você vê que aí tem verdade, porque é uma outra pessoa que não viu a situação. Ela traz uma resposta, logo, a coisa ali é verdadeira. Eu sempre observei muito isso, quando eu ia em centro de Umbanda, que algum médico vinha falar comigo, o que você quer? Eu falei assim, não, você sabe. Eu nunca falei, nunca cheguei falando, eu quero saber disso, nunca. Eu sempre deixei ele falar. E muitas vezes, quando era o espírito mesmo, ele falava... eu falo assim, não, você está certo. Eu nunca, se ele estava certo, se ele estava falando uma coisa que realmente aconteceu, eu concordava, porque eu não, como é que eu vou mentir para ele? Se ele viu, pô, se ele está falando ali, ele sabe o que ele está falando, entendeu? Então, eu até que parabenizar você, que o estudo foi muito bom. Bom, é o que nós temos que fazer, é estudar, né? E é o que eu estou até procurando fazer mais, que eu vou ser sincero, pouco fiz isso, entendeu? Eu era um péssimo leitor. Eu sempre fui um bom observador, ouvir, assistir, mas de leitura eu sempre fui muito ruim de leitura. Eu tinha muita preguiça de ler. Hoje eu estou procurando ler mais. Bom, então nunca é tarde, né? Isso aí. Valeu, certeza. Parabéns aí. Obrigado. Falou, boa tarde. Sobre o crivo da razão que você citou, ontem eu vi um pastor falando sobre muitos dos casamentos que estão acabando, porque as pessoas têm procura comprar um carro, têm maior cuidado em itens de segurança, se o carro quantos quilômetros faz por litro, isso tudinho, mas na hora de um casamento, às vezes entra num casamento sem procurar saber nada, meses, um ano, sei lá quanto tempo depois. Então, quer dizer, cumprimentando o que você falou e vindo de uma outra fonte, né? Não estou falando, você está dizendo sobre o Espiritismo, eu estou falando da religião evangélica, que eu vi isso ontem, entendeu? Então, isso cumprimentou aí. E obrigado pela sua palestra, foi muito boa. Essa necessidade do outro, porque quando alguém se casa sem avaliar, na verdade, uma grande carência é a necessidade do outro. Quando alguém... quando as pessoas têm necessidade de seguir outros, e a gente está não só no Espiritismo, né? Mas na internet como um todo, sobre todos os assuntos, as pessoas têm necessidade de seguir outros, de ter ídolos. Isso tem uma relação direta com a carência humana, com a necessidade de ter deuses. E fazendo uma correlação com o passado, e que, né, na época de Jesus, que as pessoas tinham vários deuses, hoje as pessoas acabam tendo vários deuses, os deuses da internet. Não é isso? Então, acho que o exemplo que ele deu tem muito a ver com o que você falou, porque se eu estou atrás de ídolos, é porque, na verdade, eu tenho uma carência enorme dentro de mim. Falando sobre casal, quando você casa com uma pessoa, com um homem ou com uma mulher, para se fazer feliz, a partir do momento que você separa daquela pessoa, é o que você vê hoje em dia, depressão, violência. Quando você casa com uma pessoa para fazer a outra feliz e vice-versa, é completamente diferente. Quando você depende de algo para ser feliz, para obter conhecimento, porque está tudo dentro de você. Tudo está dentro de nós. Né? Mas tem essa obsessão, né? As pessoas têm essa obsessão em si mesmo, em só querer adquirir tudo externamente. Né? Aí fica nessa loucura, desespero, e acaba absorvendo coisas aleatórias, né? Coisas aleatórias, né? De parte de espiritual e parte de qualquer segmento, e fica a Deus dará, né? Então, gente, tudo nós temos que levar para o crivo da razão, analisar tudo, seja espiritual, seja parte emocional, qualquer área da nossa vida, temos que ser, tudo tem que ser analisado, né? Porque foi a palestra que eu falei, eu até falei sobre que nós voltamos à era de Moisés, porque Moisés, ele proibiu a parte de você se comunicar pelos espíritos, porque as pessoas não tinham noção com o que estava se comunicando. Então voltou. Abusaram, né? Entendeu? Pessoas ali, tinha vários médios naquela época, incorporava, trazia mensagem, não sabia discernir o que era bom, o que era ruim. Então Moisés falou, acabou. Ninguém vai mais se comunicar com espírito nenhum. Entendeu? Ele foi lá, treinou meia dúzia lá de sacerdote, lá uns 20 sacerdotes, se não me engano. Não lembro. Incluindo Arão lá e os filhos deles. 70, não foi? Então, ele treinou os 70, né? Porque Moisés era médio, ele se comunicava com os espíritos, né? Ele ia pro monte lá se comunicar com os espíritos. Então, eu acho que foram 70. Então, ele capacitou esses 70 para esses 70 ali estar na posição ali para poder trazer as mensagens que era para ser trazida. Porque as outras demais não tinham condições de trazer essas mensagens porque elas não sabiam discernir o que era bom e o que era ruim. Então, nós estamos nesse segmento aí de espiritualidade. Muitos médios conseguem, ele falou, muitos médios conseguem ver, conseguem observar os espíritos, outros não conseguem, vai às cegas e pelo desespero de resposta, segue tudo que está mandando. O desespero de querer, não sabe discernir uma coisa da outra. A gente não pode depositar a nossa evolução, depositar tudo que vai agregar ao nosso crescimento no outro, tudo no outro. Porque o ser humano, ele é falho, gente. Eu já falei na palestra, o ser humano, ele é falho. Né? Não é não? Sim. Então, é aquilo. Nós somos pais, nós somos... muitos são empregados, muitos são patrões, passa por várias situações no decorrer do dia. Então, há oscilações de energia, de vibração. Né? Então, aquilo, se um médium passa o dia inteiro aborrecido, estressado, vem para a casa espírita com a vibração baixa, ele não vai incorporar com o espírito de luz, não vai mesmo. Tudo é vibração, tudo é sintonia. Eu peguei os dois rádios comunicadores e falei que se não tiver a mesma sintonia, não, um com o outro não se comunica. Entendeu? Então, a gente tem que analisar. As pessoas estão vendo os vídeos pelo celular, não sabe o que o médium está passando, não sabe como é o dia a dia dele. Ele está ali belo, calmo, tranquilo, mas tu não sabe como é que foi o dia dele anterior ou antes de gravar, então tu não sabe a vibração dele. Então tem que ser analisado todas as mensagens. Né? Agradeço aqui o nosso amigo, né? O Arthur Ferreira, que tem aí umas obras aí bem interessantes, trouxe 4 livros aí escritos. Né? Então, tudo é o canal, é teu canal? Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Então, gente, é isso aí. Obrigado por tudo. Agradeço aí o nosso irmão por esse conhecimento, né? Já tá tudo gravado aqui, ó, no arquivo. Não tem mais como. Já tá gravado, já era. Já tá guardado já no nosso espírito, no arquivo arcaico. Não tem como mais tirar. Obrigado por tudo, gente. Agradeço.